pagode, boi. Se liga nesse pagode, mané, tudo contigo. Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa, tá sim. Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa. Olha aí desse negócio que nasceu na sua testa. Esse negócio que nasceu na sua testa. Seu amigo que é gavião está sempre contente e feliz. Todo dia ele dá um presente à sua criança e você nada diz. E a sua mulher muito honesta jura e diz que nem morta. Mas qualquer dia a sua cabeça não passa na porta. Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa. Ah, sim. Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa. É. Esse negócio que nasceu na sua testa. Sambê. Esse negócio que nasceu na sua testa. Vê se toma um chá de simancol pra sua moral ela não bagunçar. Quando você passa na esquina, a rapaziada começa a cantar. Lá vai o mané, por incrível que pareça, o chapéu do sem vergonha está a 3 palmos da cabeça. Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa. E daí? Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa. É. Esse negócio que nasceu na sua testa. Nossa! Esse negócio que nasceu na sua. Seu amigo que é gavião está sempre contente e feliz. Todo dia ele dá um presente à sua criança e você nada diz. E a sua mulher muito honesta jura e diz que nem morta. Mas qualquer dia a sua cabeça não passa na porta. Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa. Tá sim. Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa. E esse negócio que nasceu na. Que negócio é esse? Esse negócio que nasceu na sua testa. Vê se toma um chá de simancol pra sua moral ela não bagunçar. Quando você passa na esquina, a rapaziada começa a cantar. Lá vai o mané, por incrível que pareça, o chapéu do sem vergonha está a 3 palmos da cabeça. E ó, meu amigo, a turma está fazendo festa, tá sim. Olha aí desse negócio que nasceu na sua testa. Esse negócio que nasceu na sua testa. E o 21, a turma está fazendo festa, tá sim. Ó, meu amigo, a turma está fazendo festa. Olha aí desse negócio que nasceu na sua testa.